las squids, bajando las vibes. Salió la sense, mas no se pasó la fita pa' no es que se tapadas. Se pongo su hábito, no quiero faz, faz. Dicen que yo soy un exemplo a no ser seguido. Que a minha rima é pesada, um rap agressivo. Cê fez as drogas, as armas, me apresentou. Muito prazer, eu sou o louco que você criou. Tá assustado? Ficou sem reação? Quando eu invadi sua mansão, com ferro na mão. Do que adianta a cerca elétrica, o alarme? Pra me parar, só me matando e cê não tem coragem. Eu vi seu carro importado na rua passar. Vi a ganância dentro de mim despertar. Eu vim buscar, não adianta reagir. Não vou ter dó de ver sua alma subir. Vê se concorda, boy, com a minha opinião. Ninguém nasce já com o instinto ladrão. Você desfila com seu luxo enquanto eu passo fome. Mas a criança um dia cresce e se torna homem. Tem sentimentos bons e maquiavélicos. Cê esticou o meu pior, foi o seu critério. Agora não adianta apresentar sua família. Pedir pra mim não te matar, que tem uma filha pra sustentar e um dia se formar. Talvez advogada pra no tribunal me incriminar. Você não deu sorte, hoje eu vim disposto. Com a dor da fome na barriga e a maldade no corpo. Dizem que eu sou louco, talvez eu seja. Qual é o mal em desejar comida na mesa? Aí, sequestraram de mim o direito da oportunidade. Agora eu vim fazer a cena do louco, demorou. Quantos eu presenciei da ilusão de entrar pro crime e resolver todos os seus problemas. Morreram sem nada e desejando tudo. Vai vendo, transformaram-se apenas em cadáveres sem honra. Uma decepção pra mãe, um desgosto pro pai. Um exemplo que ninguém quer. Assim que é. Aí, eu poderia ser o personagem que você ouviu. Quem viu, viu. Na quebrada, ó, foi por um fio. Mas Deus é bom, nego, e deu pra mim uma missão. De pregar a paz entre um ou mil cidadão. Inveja é mato, uma paca é meu fim. Boa sorte pros vocês todos, olhão, pode vir. Aí, fugi do crime, mas não fugi dos criminosos. Conheci vários, 90% tá morto. Prevaleceu que a minha avó me falava. A rua é armadilha, de onde o homem não escapa. Eu tive tudo na mão, pra um dia ser um cara armado na quebrada. Vendendo droga pra você, viciando a molecada. De 12 anos, um destruidor de família. Milho do sonho dos manos, mas no mundão você é o que cê faz. Se planta guerra, tu tá, não colhe paz. Não tenho dom nenhum pra ser George Bush. Sou combatente da verdade, Ice Duke aí. Identidade negra na cena em 2006. Só criminoso mafia. Bagulho tá cabuloso, irmãozão. Vários e vários, não tem amor no coração. Mas no mundão você é o que cê faz. Se planta guerra, tu tá, não colhe paz. O bagulho tá cabuloso, irmãozão. Vários e vários, não tem amor no coração. Mas no mundão você é o que cê faz. Se planta guerra, tu tá, não colhe paz. O bagulho tá cabuloso, irmãozão. Vários e vários, não tem amor no coração. Mas no mundão você é o que cê faz. Se planta guerra, tu tá, não colhe paz.